Passei o dia todo pensando em você. Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer. Como que eu faço pra tirar da cabeça? Se deu checkmate no meu coração. Ou não, não, não, não, amor. Onde cê tá, meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar. Eu vou, amor. Preciso do seu calor. Preciso dessa brasa. Quero ouvir São Paulo. Tô querendo você só pra mim. Ô, menina, eu não vi nada igual nessa vida. Até nossa loucura combina. Cola esse sorriso no meu. O amor que prometeu. Ô, menino, menino, menina, até nossa loucura combina. Traz o seu abraço, eu levo o meu. Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu. Passei o dia todo pensando em você. Yeah, yeah. Ainda não encontrei o antídoto pra te esquecer. Como que eu faço pra tirar da cabeça? Se deu checkmate no meu coração. Ou não, ou não, não, não, não, amor. Onde você tá, meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar. Eu vou, amor. Preciso do seu calor. Preciso dessa brasa. Levanta o astral, São Paulo. Tô querendo você só pra mim, só pra mim. Ô, menina, eu não vi nada igual nessa vida. Até nossa loucura combina. Cola esse sorriso no meu. Traz o amor que prometeu. Abraço, eu levo o meu. Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu.